Nono tema, pondo en práctica. A tipologia ainda não é música. É um caminhão pesado que veicula seus materiais. As canteiras do compositor chegam assim às grandes massas. E faixas granulosas e espinhosas. Esses dois objetos foram manufaturados da mesma matéria-prima, um violino. Vã curiosidade. Um objeto na fita vale dois na fonte. E isso rende um sem número de objetos. Precisamos acrescentar que o canteiro do compositor estará totalmente embaralhado com lugares comuns e materiais vulgares, a não ser que ele, de forma original, manufature seus próprios materiais. Para domesticar, desta maneira, os sons eletrônicos, é necessário que ele seja, como Bernard Parmigiani, um músico e um engenheiro de som ao mesmo tempo. Inversamente, pode acontecer algumas vezes que um amante de música orquestral, como Ivo Maletz, admita haver inspirado suas articulações rítmicas na mixagem eletroacústica. Após algum tempo de laboratório, os músicos experimentais muitas vezes retornam à orquestra com novas ideias. Eis, por exemplo, uma intricada estrutura baseada em repetições delicadamente variadas de uma nota simples. Uma nota pura não parece agora nem mais nem menos sutil que uma ligeira nota complexa. É mais fácil de decifrar que uma nota mais compacta. Dentro de um desenho mais elaborado, veremos equilibrar a grinalda melódica e o padrão dinâmico das sustentações e apoios. Como se superpõe o jogo tradicional das notas e o moderno jogo das formas? Tomemos um exemplo bem elementar. Um esforçando de trompa é continuado pela ressonância de um frulato na flauta, o qual é suavizado por um frulato de trompete que continua inalterado. A forma tradicional de escuta, ocupada exclusivamente na percepção das alturas, necessita ser aperfeiçoada. O ouvinte precisa ser treinado para perceber a forma total dos objetos, nestes casos simples. No vai e vem do estúdio eletrônico à orquestra, há alguma coisa de tranquilizador. Os mostradores de um e as convenções da outra nos fornecem preciosas muletas para nossa marcha incerta. Mas atenção, um intruso. Sim, de fato, isto foi uma porta. Pierre Henry não ficou muito tempo na questão de fazer uma porta executar escalas. O que ele procurou extrair disso foi ritmos, granulações ou perfis dos quais ele produzirá cerca de 25 variações. Mesmo que isto possa ser um tipo de experiência marginal, ela pode medir dois tipos de força, isto é, aquela pela qual estamos ligados aos remanescentes de um primeiro código, ou dos ruídos, e a outra pela qual somos levados a uma linguagem desconhecida, na qual não sabemos quão longe podemos ir. Agora um exemplo de François Bell, menos austero, mas também tendencioso. Vamos, no entanto, voltar a uma obra mais familiar, notavelmente composta e das mais contemporâneas. Somente um africano poderia se ofender em admitir que estes virtuosos são sapos do seu continente nativo. A mais estéril disputa, obviamente, é aquela entre o abstrato e o concreto, a qual está presente em todos os objetos. A única convenção musical consistente refere-se ao campo audiovisual, que consagra a música como um espetáculo. Graças à acústica do alto-falante, François Bell pode combinar o atrito sutil do metal com as cordas do quarteto Paganin e conseguir isto. Ainda fica a pergunta básica: como podem ser usados todos esses materiais? Alguns deles se prestam, indicados pelo nosso solfejo, à generalização da nota ou do motivo, e com eles contamos para chegar a alguma forma de expressão. Esse aqui é um exemplo. Não é sem razão que Edgardo Canton chamou de vozes inauditas a uma obra esperando que ela falasse. Thank you. Outros materiais, contudo, deram origem a uma forma musical com construções como as da arquitetura e volumes como os da escultura. Objetos gigantescos, maravilhosamente calculados, prendem a atenção do nosso ouvido. Todos reconheceram Xenakis. Se dirá que isto só pode ser música de arquiteto. Certo. Mas Xenakis, às vezes, usa notas com perfis invertidos, como em Eonta, as quais, sem dúvida, devem suas origens à técnica de fita magnética. Tendo afirmado até aqui que só as ideias são importantes, admitindo que a técnica foi dominada, tentemos agora interrogar um compositor sobre as ideias que inspiram seus trabalhos. Vamos examinar uma obra de Luc Ferrari. A primeira versão foi realizada em Gravesano, sob o patrocínio de Hermann Schergen, ao qual nós teríamos gostado de dedicar o presente trabalho. O ponto interessante em Tautólogos 2 é de ter, enfim, da parte do autor, uma espécie de explicação. É sua proposta inicial. Ele nos avisa que a forma total será baseada no que acabamos de ouvir. A explicação contida no título é que os mesmos objetos, combinados de diferentes modos, transmitirão diferentes resultados e passarão da descontinuidade para a continuidade. Triunfo da descontinuidade para começar. Estes clusters de notas variadas, cujas assonâncias formam rimas, são rapidamente perturbados pela intrusão de objetos duramente delineados, irregulares e muito menos comunicativos. E no meio da peça, como era esperado pela crescente acumulação de formas progressivamente densas, o todo se enreda e vira massa. O final da peça é descortinado em densas tramas que põem em relevo o brilho dos sons curtos e consagrando assim a reconciliação dos extremos. Nós tentamos desenredar a intenção do compositor. mas temo de admitir que a eloquência do seu trabalho é mais convincente que nosso comentário sobre ele. Poderá alguém em algum momento descobrir esta metalinguagem tão desejada pela qual a música poderá ser completamente descrita? Afirmaremos audiciosamente que a música não é explicada pela descrição dos objetos musicais, assim como a acústica não predetermina os valores destes mesmos objetos. Distinguimos, assim, três diferentes níveis articulados por correlações. Embora nosso solfejo generalizado é um instrumento indispensável para descrever e nomear os objetos constituintes, ele fracassa em se tratando de dar uma explicação imediata de suas possíveis combinações. Mas o nível de linguagem, felizmente, é o mais instintivo de todos. Os fragmentos que acabamos de ouvir são ampla prova disto. Eles também demonstram que as funções dos objetos geralmente só se tornam claras quando eles são postos em prática. E é precisamente nesse sentido que a música não tem outro estatuto que o da linguagem ou da ciência. Ela se molda internamente em sua própria substância pela contínua alternação entre o conjunto e o elemento, a estrutura e o objeto. Deixemos de lado qualquer sintaxe prematura, enquanto a linguagem está ainda sofrendo mudanças e tateando por uma expressão. Devemos, pelo contrário, tentar sentir isto, aprendendo a escutar e trabalhando com ela. Qualquer momento virá uma luz de entendimento. Quando isto acontecer, nossa capacidade aumentará. A maioria dos sons transformar-se-ão em música espontaneamente, como se uma arquitetura fora subitamente dotada de fala. Yeah.